São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Povo amado de Deus da Hora da Misericórdia, domingo, dia do Senhor. Abraço carinhoso a todo o povo de Campo Mourão. E peço orações para o evento da tarde ainda em Paraíso do Norte. E amanhã, já em Curitiba, juntos, de manhã, 10 horas. Filhos queridos, e se vier noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Deus te quer sorrindo. E é na misericórdia de Jesus que nós temos essa certeza. É pela misericórdia do Senhor que nós acreditamos. Eu estou vendo no site, obrigado Pai amado. Só tenho a agradecer o emprego da minha irmã e tantas outras bênçãos de Deus. Amém. Henrique Esteves, na cidade de Londrina. Um grande abraço ao povo de Londrina que nos acompanha pela Rádio Alvorada. Escute também o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Marilena Soares, moro em Espigão das Antas, Mandirituba. Sou uma sócia. Gostaria de contar uma graça que eu recebi. Há uns 4 anos atrás, meu avô, já com 84 anos, teve a pressão alta, do qual ficou o braço e a perna e a mão esquecida, principalmente a mão. Cada vez, dia por dia, foi se adoentando mais. Minha mãe passou aqui e me contou que meu avô estava muito mal. Eu rezei o Terço da Misericórdia com muita fé, porque eu tenho muita fé. E pedi a Deus, a Jesus misericordioso, que desse saúde ao meu avôzinho. Graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, meu avô está vivo, está perfeita, com muita saúde. E agora, dia 15 de agosto, comemoramos 88 anos dele. É uma graça recebido em nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa graça recebida. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, querida. Um abraço a você de Mandirituba. Mandirituba é região metropolitana de Curitiba e nos escuta lá pela Rádio Evangelizar 1060. Parabéns pelo seu avô. Depois, que bom que você acompanha o Terço da Misericórdia. E terceiro, que Deus retribua em dobro por você ser uma associada, fiel, espero, todo mês colaborando com essa obra Evangelizar é Preciso. Vamos lá, povo de Deus, Bíblia aberta, primeiro domingo do Advento, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. É, tua palavra está no sol a brilhar. Sua palavra está no pensamento, no sentimento. O texto é Mateus 24, 37, 44. Mateus 24, 37, 44. Tua palavra é luz do meu caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, Natal já é um tempo melancólico. E os evangelhos só falam de fim dos tempos? Eu gostaria que você se acostumasse com esses termos. Quais termos, padre? Primeira vinda e segunda vinda. Eu vou repetir. Primeira vinda e segunda vinda. Tanto que, se você prestar atenção na missa e não for na missa de só de corpo presente, a alma fica longe. Tem gente que vai na missa... Não, isso é verdade. Esses dias eu dizendo que qualquer dia na hora das preces eu vou falar assim... Para que alguém roube a sua carteira e o povo vai falar, Senhor, escutai nossa prece. Não presta atenção. Parece vaquinha de presépio. Então, mas se você for na igreja e prestar atenção, você vai ver que fala de primeira vinda e segunda vinda. Qual que foi a primeira vinda de Jesus? Tenta matar a charada, vai. Não vale um milhão, mas vale a tua salvação. Presépio. Primeira vinda. Qual que é a segunda vinda? A parusia, fim dos tempos, juízo final, quando ele virá para julgar vivos e mortos. Pois bem, hoje é o primeiro domingo do Advento. Quantos são os domingos do Advento? Quatro. Os dois primeiros domingos do Advento são sempre antes do dia 16 e falam da segunda vinda. Os dois últimos, por estar perto do dia 25, falam da primeira vinda. Então o evangelho de hoje fala, vigiai, orai, ficai atentos, esteja atento, o Senhor está para chegar e virá para julgar vivos e mortos. Advento, caminhada. Está escutando? É o evangelho que eu acabei de ler. Presta atenção, ficai preparados. Queridos filhos e filhas, esse é o espírito do Advento. Vigilância, oração, atenção. Sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste. Vigiai, vigiai, eu consigo. Vigiai. Eu repito. Eu estou vendo a Maria de Brasília, Distrito Federal, nosso ouvinte da rádio Aliança AM, FM ou Bandeirantes. Jesus, eu confio em vós e confio na vossa providência. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Me liberta das mãos dos opressores. Eu não posso dizer o que é, mas rezem por mim. Maria de Brasília, Distrito Federal. Filha, pode ter certeza, estaremos em oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoai a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.